Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas duas horas vou dar-vos um programa dedicado a lançamentos do ano de 1982. E para começar, temos um dos maiores sucessos do hard rock que saiu em 1982. Esta música fez parte da banda sonora do filme Rocky 3. Já devem ter adivinhado que estou a falar The Eye of the Tiger do Survivor. Esta música é retirada do álbum Eye of the Tiger. Para vocês, Survivor, Eye of the Tiger. The way you move, após Survivor, ficamos com outra banda clássica do hard rock melódico dos Estados Unidos da América. Estou a falar-vos dos Night Ranger, que em 1982 lançaram o álbum Dawn Patrol, e deste álbum resolvi escolher um dos maiores clássicos da história dos Night Ranger, Don't Tell Me You Love Me, e terminamos a primeira sequência do Riff Service com os canadianos Triumph, que em 82 lançaram o álbum Never Surrender, e ficamos com a música All The Way. E vamos agora para uma nova sequência, e a próxima sequência vai ter um som mais pesado e mais direto. Para iniciar a sequência temos os suíços Crocus, que em 82 lançaram o álbum One Vice at a Time. Para vocês, Crocus, Long Stick Goes Boom. E após Crocus, ficamos com os australianos Rose Tattoo e a música Sydney Girls, música retirada do álbum Scared for Life. Os Rose Tattoo são uma banda pouco conhecida fora da Austrália, mas tal como os seus companheiros e colegas de país AC/DC, eles também fazem um hard rock baseado no blues. E terminamos a sequência com uma das poucas bandas femininas a sair da New Wave of British Heavy Metal. Estou a falar-vos das Girls' School, que em 1982 lançaram o álbum Screaming Blue Murder, e deste álbum resolvi escolher a música Take It From Me. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada a guitarristas, a bandas que têm o seu som marcado pelos seus guitarristas. E para iniciar, e do álbum Diver Down, vamos ficar com Secrets, música dos Van Halen. Para vocês, Van Halen Secrets. Secret wind, she's as strong as the mountains. Walks tall as a tree. She's been there before, she'll never give in. She'll be gone tomorrow like the silent breeze. Ow, ow, ow, she got rhythm, got that rhythm of the road. But when she leaves, where she goes, I got the feeling she don't know either. Wait like the wind, watch where she blows. Something wrong. She wanted me to spend the night, but I said. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Van Halen, ficamos com Ted Nugent, No No No, música retirada do álbum Nugent. E terminamos esta sequência dedicada a guitarristas com Vandenberg e a música Wait, música retirada do primeiro álbum da banda holandesa, os Vandenberg. Esta banda contou com o guitarrista Adrian Vandenberg, antes dele se tornar ainda mais famoso como membro dos Whitesnake. E vamos agora para uma nova sequência. E após uma sequência dedicada à guitarra, vamos ter uma sequência dedicada a baladas. Para iniciar esta sequência, temos uma banda que também é liderada por um guitarrista famoso e virtuoso. Estou a falar-vos dos Rainbow, que em 1982 lançaram o álbum Straight Between the Eyes. Nesta época, os Rainbow contavam com Jolene Turner como vocalista. Para vocês, Rainbow Stone Cold. tasted so sour will take second place in my mind. For this one sacred hour is still, I've been moved for so long by the strange fascination here as I stand all alone in complete concentration. Rainbow, ficamos com Grand Prix e a música Here We Go Again, música retirada do álbum Samurai. Os Grand Prix são uma banda britânica que contavam com Robin McCauley como vocalista. E terminamos a sequência com outra banda britânica, com os Magnum e a música Sacred Hour, retirada do álbum Chase the Dragon. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma nova sequência dedicada a baladas. Para iniciar esta sequência, temos uma música retirada do álbum Private Audition, álbum dos Art, álbum da banda das irmãs Wilson. Para vocês, Heart Angels. Angels, angels, they didn't wanna be, suddenly they're free. Angels, angels, I hear wish that one was me. I watch clouds roll overhead, know it's me that moves instead. Round, round, round, clouds of faces I can see. I can see they're seeing me. I can tell, 'cause we know each other well. We know each other well. Angels, angels, I hear them in the trees. I wish that one. I pay you for your songs. Can I go? Can I go along? Angels, angels, they didn't want to be, but suddenly they're free. Wish that one was me. I wish that one, ooh, I wish that one was me. Yeah. E nesta sequência dedicada a vozes femininas, após Heart, ficamos com Pat Benatar e Shadows of the Night, música retirada do álbum Get Nervous. E vamos agora para uma nova sequência de baladas, uma sequência que conta com dois nomes canadianos. Para iniciar a sequência, temos Aldo Nova, e do primeiro álbum de Aldo Nova, o homónimo Aldo Nova, vamos ficar com a música Ball and Chain. sun. Maybe it's the way you smile, I come all undone. Ooh, babe, lost in love is what I feel. And I'm with you. Baby, baby, why can't you when I'm with you? Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, baby, yeah, yeah, yeah. My world stands still when I'm with you. When I'm with you. Após Aldo Nova, ficamos com canadianos Sheriff e a música When I'm With You, retirada do álbum Sheriff. E esta música tem uma história bastante interessante. Apesar de ter sido lançada em 1982, apenas em 1989 conseguiu atingir o sucesso. Já a banda se tinha separado em 1985. Vejam lá como as coisas acontecem. No entanto, com o sucesso que When I'm With You teve, Fred Kershey e Steve DeMarchi, vocalista e guitarrista do Sheriff, tentaram formar novamente o Sheriff, mas não conseguiram e fizeram uma banda nova, os Alias. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a sequência mais dançante do nosso Riff Service. Para iniciar a sequência, e do álbum Special Forces, temos a música Chain Lightning. Para vocês, 38 Special, Chain Lightning. You showed up at my door, child. destination unknown. Double cross messenger, all alone. Can't get no connection, can't get through. Where are you? Well, the night weighs heavy on his guilty mind. This far from the borderline. When the hitman comes, he knows damn well he has been cheated. And he says, am I stepping into the twilight zone? This is the madhouse, feels like being home. My beacon's been moved on the moon and star. Where am I going? I'll let her go too far. She will walk on the road. And the bullet has to blow. When the bullet hits the bone. E após 38 Special, ficamos com Balance, In For The Count, retirada do álbum In For The Count. E terminamos a sequência com os holandeses Golden Earring, que em 1982 eram uma banda veterana e lançaram o álbum Cut. Para vocês ficou a música Twilight Zone. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciar a sequência, temos um dos nomes clássicos do rock dos Estados Unidos de início dos anos 80. Estou a falar-vos de Billy Squier, que em 1982 lançou o álbum Emotions in Motion. Para vocês, Billy Squier, Everybody Wants You. Everybody wants you. Yeah. myself to blame. Time can erase the things we said, but it gives me time to realize that you're the one. Após Billy Squier, ficamos com os veteranos Status Quo, I Love Rock and Roll, retirada do álbum 1982. E terminamos a sequência com outra banda clássica dos anos 80. Estou a falar-vos dos Toto, que em 82 lançaram o álbum 4. E deste álbum resolvi escolher a música I Won't Hold You Back. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciar a sequência, temos aquela que é provavelmente a banda mais desconhecida a entrar no alinhamento deste nosso Riff Service. Estou a falar-vos do Zax, que em 1982 lançaram o álbum Offering. Para vocês, Axe, I Got the Fire. Keep playing, baby. E após Axe, ficamos com Gillan, Driving Me Wild, música retirada do álbum Magic. Gillan é a banda solo do vocalista Ian Gillan, que nesta época era ex-vocalista dos Deep Purple. E terminamos esta sequência com Sammy Hagar e a música I Don't Need Love, música retirada do álbum Three Lock Box. E vamos para uma nova sequência no nosso Riff Service. E para iniciar esta sequência, temos um projeto que reuniu dois nomes, Glenn Hughes e Pat Thrall. E do álbum Hughes and Thrall, resolvi escolher a música Muscle and Blood. Para vocês, Hughes and Thrall, Muscle and Blood. Thank you. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Hughes and Troll, ficamos com MSG, Michael Schenker Group, e a música Samurai, música retirada do álbum Assault Attack. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E daqui até ao final vão ser só clássicos do hard rock. Para iniciar a sequência, temos Bloody Luxury, música retirada do álbum Saints and Sinners dos Whitesnake. Para vocês, Whitesnake, Bloody Luxury. We'll be right back. free, a little bit better than it used to be. Cause I'm alive. Come on, baby. após Whitesnake e do álbum Too Fast for Love, ficamos com Livewire dos Motley Crue. E terminamos esta sequência com Kiss, Rock'n'Roll Hell, música retirada do álbum Creatures of the Night. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E para iniciar esta sequência, temos a banda que é liderada pelo vocalista e guitarrista Dave Manichetti. Estou a falar-vos do ZNT, que em 1982 lançaram o álbum Black Tiger. Para vocês, ZNT Open Fire. Control! é com uma das mais potentes músicas da carreira dos Scorpions que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Y&T, Open Fire. Continuamos com Twisted Sister, Day of the Rocker, do álbum Under the Blade. E terminamos com Blackout, música retirada do álbum Blackout dos Scorpions. E é com Scorpions que me despeço do programa de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana, cheia de coisas boas, cheia de rock, cheia da música que vocês mais apreciem. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!